E aí, Kid, chega mais aí, irmão. Chega aí, Kid, chega aí, mano. E aí, mano? Tá firmão, mano? Firmeza. Olha, é você mesmo que ia trombar. A parada é o seguinte, mano, tô fazendo um som. O som vai se chamar Saudações a Todas as Favelas. E com muita satisfação, quero a participação do Sistema Negro. E aí? Demorou, mano. Vai falar do quê? Falar das quebradas? Das quebradas, das favelas, só das periferias, mano. Daquela que a gente nunca falou? Pode crer, mano. Tem que ser coisa nova, né, mano? Coisa nova. Então demorou, mano. Então, vou escrever minha parte e logo mais ligo pra você e tal. Beleza. Tipo externo, Salerno, choro eterno. Os guerreiros são eternos. Manchester, a lesma se derreta. Só justos enobrece. Parque amizade, pedra mil de verdade. Manos que deixaram, deixaram saudade. Boa esperança, um, dois, três. Jardim, vitória, vitória três vezes. Alvorada, Ipiranga, Jatobá. Matusca, não é de guerrilhar. Paziguá. Vila, vale. Vila, vale. Consciência pesada, vou aliviar a parada. M.A. Maria Antônia, a minha quebrada. Respeita a minha gente, controla sua mente. Veneno de serpente, Fantinati 3 Ponte. Avistei o horizonte, são domingos aos domingos, é ideal. Vamos curtir Jorge Clinton no Parque Ideal. Vamos curtir, olha o naipe. Vamos curtir, dá um grau aí. O som do Taíde, meu irmão. Loucos do Matão, break no chão. Louco varrido, feiticeiro bandido, maloqueiro guerreiro. Esses são meus parceiros. Respeito o meu estilo, black. Respeito a minha música, rap. Meu nome é Spark. Saudações a todos os manos. Mó satisfação, mas e aí? Tenho uma meta a seguir, sou fruto daqui. Se for pra somar, eu tô aqui. Voltei pra falar das favelas que eu não falei. Hoje provo e comprovo que eu não esqueci de você. Voltei pra falar das favelas que eu não falei. Hoje provo e comprovo que eu não esqueci de você. Afundado Juda, aonde mora os truta. Se abusa é loucura, campo de batalha, não admite falha. Parque Oziel, é amargo como fel, pobre igual o Tel. Se vaidade sem anel, escrito está, está no papel. Vira Moscou, aonde estou, se esqueceu Joe. E aí Joe, quem é, hein? Sempre lembrou. Monte Cristo, tá dito, esse povo é sofrido. Limpo maus espíritos, eu suplico Jesus Cristo. Vila Nova se renova, não é cheiro de pólvora. Mundo gira quem vacila com essa revolta. Morro da fumaça, aqui não tem graça. Os manos são firmeja, sem comédia, sem farsa. Jardim Paraíso, moram meus amigos. Ricardo Alei e Pigo. Na fé, bandido. Vila Brandina, aqui é a sina. Respeita quem rima, os mano e as mina. Real Parque, sem disfarce, mostrando sua arte. Cola na grade, linha de frente, sem alarme. São José, vai na fé, aqui o lugar é ou não é? Mas tem canalha que se esconde, né? São Fernando tá rimando, impacto real representando. Ideia forte, das mina para os manos. Vila Nogueira, aliados de primeira. Sem pagar madeira, traiçoeira na peneira. Chega sem fazer cera, aqui não tem fronteira. Parque das Camélias, os manos sem miséria. Raciocina a estratégia, favela é a matéria. Morro do Macaco, simples e respeitado. Embaixo do sapato, só pilantra e safado. Entre sai, sempre fui considerado. Seu Marcos tem os seus traços, não é humilde sem fracasso. Alaça os nossos passos pra conquistar espaço. Tá de nova esperança, ama essas crianças. Correm pra lá e pra cá e nunca se cansa. Só o tempo dirá quais serão as mudanças. No violão de Caio, muito jazz. E na voz de Anjo Duarte, a paz. Resgatar o que ficou pra trás. Voltei pra falar das favelas que eu não falei. Hoje provo e conto. Voltei pra falar das favelas que eu não falei. Hoje provo e comprovo que eu não esqueci de você. Alô? E aí, Kid, firmou, irmão? Firmeza total, primo. Aí, é o seguinte, os caras tudo aí, mano. Os caras tudo aí ou não? Todo mundo em corvidão. A fita é o seguinte, mano, a minha parte eu já representei. E aí, escreveu a sua, truta? Tá tudo certo, tudo nos conformes, irmão. Você quer passar um pano? Firmou, Kid. Então presta atenção com o Alex Zeto que começa, aí. Sou produto do morro, por isso do morro não fujo, não corro. Socorro louco, não, nem me sufoco. Falei um pouco do povo do Parque São Paulo. São Quirino, Campo Grande, 31 de março. Santa Lúcia, Iedo, Ipiranga, Capivari. Nossa Senhora de Lourdes, Bandeira, Icaraí. Santa Rita de Cassi, sem deixar de lembrar. Jardim São José, meu abrigo, meu lar. São Fernando, classe A, só praia, futebol. Vida nova é nós, time do Imperial. De que pureza, André, firmão na fé. Vários elásticos, vixe, neguinho não fica em pé. Boa Vista, ô, campeão no Amador. Torcida, fogo na bomba e representou. Panela, São José, mano, só quem é. Nova York, Tamoio, Itatiaia, Santa Eudóxia. São Gabriel, Formigueiro, Carminha Formosa, Carlos Lourenço, HL, Real Castelo. Rap, samba, futebol é nós no paralelo. Georgina, Vili P, aí vamos chegar. Salve, salve, favelinha. Cativeiros, base, esquecer dos irmãos, dos parceiros de São Paulo. Pitu, Pingola, Casa Verde, lado a lado. São Mateus, Pirituba, Salvelhão, Sandrão. Todo meu respeito lá do sul, Vila Fundão. Então voltei pra falar das favelas que não falei. Condenação, SN, não esqueci de vocês. Voltei pra falar das favelas que eu não falei. Hoje provo e comprovo que eu não